você? Eu sou Frank Drebin, tenente da polícia. Não deixem que eu os pegue na América! I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Bom dia também pra você, dona internet. Estava eu caminhando certa tarde pensando naquele par de pernas absurdamente tesudos, quando me dei conta de que não parava de pensar no miote. Só tem uma palavra pra dizer. Bingo. Logo afastei aquele pensamento absurdo, porque pensar no miote é sempre um absurdo. E foi então que lembrei do que o Brunão sempre me dizia. Que castor lindo. Eu não sei por que estou pensando nestes dois paspalhos. Eu tenho que voltar para casa para gravar o Jurassic Cast do Corra que a Polícia Vem Aí. Mas pelo menos eu não tenho que encontrar aquele carteiro chato de novo. Essa tá fácil, hein? Ah, o caralho. Tá, oxi! Essa porra é muito grande. That's what she said. Pô, você tinha esquecido disso aí. Foi o que minha mulher me disse na lua de mel. Vai lá, Miyati. Força, respira fundo. The Naked Gun. Ó. Ó. From the files of Police Squad. Caralho, é legal. Ele respira e ele fala, The Naked Gun. Aí tu, caralho, vai sair ele. From the file... Files of Police Squad. Of Police Squad. Um dos clássicos mais absurdos de todas as eras da comédia mundial, Corra que a Polícia Vem Aí, de 1988, do Trio Zeiss. Obra-prima do Trio Zeiss, cara. Pra mim, a comédia parcelão acabou nessa trilogia. Depois dela, não teve mais nada. Ah, teve sim, meu. A gente teve o... O quê? Duro de Espiar com Leslie Nielsen. Não, Deus me livre. Não. O Duro de Espiar é horrível. O que ninguém gosta, mas eu morro de rir, é o Drácula Morto Mais Feliz. Ah, eu adoro esse filme, cara. É porque ele fica assim... Redfield. Ela... It's him, mestre, sim. Que é a mesma voz do... Isso, do que o Caça-Fantasma 2, né? Caça-Fantasma 2, né? Isso, ele mesmo. Na longínqua década de 1980, comédias paródias eram muito populares. Verdade. E muito boas, diga-se de passagem. Isso, porque não tinha o politicamente correto, né, cara? Mas, na verdade, até tinha. Era só pra, tipo, Hitler e judeu. Pedofilia. E o Aperte os Cintos. Aperte os Cintos, é verdade. Você já viu um homem nu antes? Esse... homem nu antes. Perguntando pro garantir lá, pô. Já teve na prisão turca antes. Então, no máximo, o que eles respeitavam... Era o Holocausto. Era o Holocausto, era judeus e Hitler, e só... E mesmo assim, mais ou menos, entendeu? Dependendo da piada, até cabia. Isso. Nesse filme tem. Tem piada de semeta pra caralho. A abertura dele, velho. Se fosse feita hoje, meu irmão, no mínimo, 30 tinha sido preso. No mínimo, no mínimo, no mínimo. mínimo era 30 presos, mas na hora, o filme não ia ser nem compilado. Não seria feito hoje, cara. A cena inicial, pra quem nunca viu esse filme, se você não viu, corra atrás, tem em Blu-ray, acabou de lançar, pouco corra tempo atrás. Corra que a polícia vem aí. Corra que a polícia vem aí. A cena inicial é uma reunião entre os principais líderes dos países que odeiam os Estados Unidos em 1988. Isso, os principais haters dos Estados Unidos, né? Isso, e aí tinha o Idi Amin, que é daquele filme do Último Escocês. Ah, é aquele cara, é? Aqui é, o gordão negro. É o Idi Amin, aí você tem o Arafat. Amigo dos Estados Unidos? Não, mas nessa época o nego botou bota ele junto aí. O Arafat era amigo, pô, ele até foi morto por causa disso. Mas ele tá na cena, cara, o que eu posso fazer? Tem o Omar Gaddafi, tem o Ayatollah Khomeini. Cara, o melhor. O Ayatollah é o líder. Ele é o melhor. Olha, tô lá com ele. O Gorbachev. Gorbachev, puta merda. E tem, cara, que ele não fala nada, nem aparece muito, mas assim, na primeira panorâmica que tem o Fidel Castro, assim, de lado Fidel? Também. Tem o Fidel. Tem um cara vestido igual o Fidel e tá com um charuto. Ah, tô vendo aqui, só que tá sem barba. De um quilômetro na boca. Isso aí que o Brunão falou é só uma amostra pra vocês que não conhecem a história, pra vocês entenderem o quanto politicamente incorreto era isso tudo, cara. E não era questão do politicamente incorreto, não existia nessa expressão. Na verdade, era uma coisa assim, voltada do riso pelo riso, né, meu? Era, e sabia fazer graça. Era simplesmente querer fazer graça, né? Que hoje em dia tá sendo aquela coisa de explicar o que tá sendo mostrado, né? Tem que explicar pra você qual é a piada. É, aconteceu isso nos Espartalhões, né? É, hoje em dia nesse filme tudo tá acontecendo esse negócio, é, né? Os Espartalhões, os caras explicam a piada pra ela. É como se a minha mãe tivesse feito filme, entendeu? É, porque minha mãe explica a piada, né? Minha mãe explica porque ela tá rindo. A gente conta a piada, ela, ai meu Deus, olha só. Então é por isso que o americano pulou do avião. Olha que coisa. Então se minha mãe escrevesse filme, se fosse roteirista, ela seria a roteirista dos filmes comédia de hoje em dia. Mas esses caras que escreveram esse filme, eles são os reis dessas comédias, cara. É o trio Zaz. Trio Zaz, é o Jerry Zucker, David Zucker e o Jim Abrahams, né? E ainda teve o Pat Proft também, né? Pat Proft, esse aqui é um nome, né, velho? Foi o escritor também do Locademia de Polícia. Ah, é? E todos eles. Vai gostar dessa criação, assim, lá longe, porque teve tipo uns 9. Esses três caboclos aí, eles eram denominados os reis dessas comédias mesmo, porque eles tinham um time muito legal, a questão do roteiro não foi nem levar em conta, porque esses filmes não tem pé nem cabeça, não tem motivo pra ter roteiro do Corra que a Polícia Vem Aí, ou sei lá, de qualquer outro filme paródia do Top Gang. Geralmente, o que que eles faziam? Eles pegavam um filme, um plot principal. No caso do Corra que a Polícia Vem Aí, o plot principal eram aqueles filmes meio no ar, né, Bruno? Corra que a Polícia Vem Aí, em inglês é Naked Gun, né? Ele é como se fosse, assim, uma continuação de uma série de comédia que tinha lá nos Estados Unidos, que a primeira vez que foi ao ar foi em 1982, que chamava Police Squad, que era a criação dos irmãos Zucker e do Jim Abrahams. Era já o trio Zaz, já nesses aí foi onde eles aprenderam a brincar com todas essas coisas. Se você assiste a série de TV, é como você assistir o filme, só que num episódio curto de 20 minutos. É isso mesmo. Era a mesma coisa, não mudava absolutamente nada. É o mesmo estilo, assim, de ter aquelas piadas no fundo, ou então a série de gags físicas e tal. Então, assim, era bem isso mesmo. O Miotti tinha uma fita com um monte de episódio? Tinha, sim. São 6 episódios, na verdade. Só foram 6. Já era com o Leslie Nielsen, ele já fazia o Frank Drebin. Só mudava os dois policiais que ficavam com ele, né? Isso, a turma que tava com ele, o Norberg, era o Peter Lupus na série. E o Ed era o Alan North, que depois, agora no filme, eles são interpretados, o Norbert pelo O.J. Simpson e o Ed pelo George Kennedy, né? Eu não sei o porquê que o Police Squad teve uma carreira tão curta. Porque ele foi um fracasso, na verdade. Teve só 6 episódios porque não deu certo. E eu falo pra vocês, internet, que eu não sei o porquê que não deu certo. Porque é engraçado pra caralho. É verdade. A parte que eu choro de rir toda vez é o final do episódio. Isso. Eu lembrei também. Era muito bom, cara. Era muito bom, velho. Final da década de 70, início da década de 80. Chips, MacGyver, Magnum. Tem aquele da família Robson lá, Perdidos no Espaço, da década de 60. Isso. Como é que eles acabavam? Eles davam um freeze na última cena. Isso. Então, assim, tava geralmente, como é que era? Os Chips lá, que tinha os dois policiais que o Miotti adorava o macho lá, o macho alfa lá, o moreno, né, Miotti? Você adorava isso aí, né, Miotti? O Chips? É, você gostava do, pô, do moreno, eu gostava, né? Da série, mas nem lembro direito quem é, tava lá. É, o Miotti adorava, é, ele sempre esquece, é sempre conveniente, né, Brunão? Ah, sempre. Ele é sempre conveniente. O Miotti adorava lá o moreno lá. Aí o que que acontecia? Eles resolviam um caso, aí eles olhavam pra cara do outro, faziam uma piada de encerramento mais ridícula possível, do tipo, ah, então é por isso que os gatos miam. Na hora que dava risada, dava freeze isso. Na tela, começava a entrar os créditos devagarinho e acabava o episódio. O que que eles fizeram no Police Squad, Brunão? Eles fingem que deram o freeze. Tipo, eles terminam de fazer o gag e ficam parados assim, sacou? Todos parados assim, imóveis. Imóveis, e aí as coisas, os créditos começam a subir, eles ficam imóveis, daqui a pouco começa a cansar, e aí eles começam a olhar, e aí um fica meio assim. Tem um que o Leslie Nielsen baba. Ele começa a engolir saliva. Ele começa a babar. É muito bom. Tem um, cara, que eles prenderam um cara, não sei se você lembra. Ele prende um cara, aí só que o cara não entra no congelamento, ele vai e começa a fugir. E tem um que eles encerram, que eles param assim, eles dão um freeze. Aí chega um cara, mó alheio, o cara, ô fulano, como é que tá isso aqui? Aí o cara olha pra eles assim, ah, é o final? Aí ele, peraí. Aí o cara, tipo, faz uma pose de risada. Aí ele, não, tem nada a ver. Aí ele volta, dá a volta, pega o telefone como se estivesse atendendo o telefone assim, alô? É mesmo? No meio da cena. Aí ele para. Aí ele dá outra volta, aí ele, tipo, pega um papel e aponta o papel assim. Aí eu não lembro como é que acaba, acho que acaba assim, ele tentando várias coisas assim, cara. Cara, era excelente, né, velho? Gente, era muito bom, era muito bom. Sério, eu não sei por que que não deu certo, cara. Eu não sei por que que não deu certo mesmo. Inclusive, uma coisa que é interessante, eles fizeram o filme, né? E a abertura do filme é a mesma abertura que era da série. Como é que era a abertura? Capô do carro. Isso, como se fosse uma terceira pessoa. Como se fosse uma GoPro em cima do capô, né? A sirene, aquela musiquinha clássica. Carro entrando em tudo que era canto, né, cara? Abertura clássica dos Simpsons, a Marge sai invadindo a garagem, e aí o Homer sai correndo, aquilo ali é uma homenagem ao Naked Gun. Ah, é verdade. Aí você vê pra que que o filme veio na abertura, porque o carro começa a andar na montanha-russa. Aí ele sobe na calçada. Ele entra dentro de uma casa, cara. Dentro de uma casa, tá tendo um jantar, ele passa pela mesa do jantar, ele entra dentro da sala das pessoas. Aí ele vai num vestiário feminino, cara. As mulheres peladas. Aparece umas mulheres peladas lá, cara. É muito louco. E aí no final, tudo isso, ele para na loja de rosquinha, velho. Era como se fosse o Drabby dirigindo, né? Isso, porque ele dirigia mal, porra, pra caralho. Muito, né, mal. Nossa senhora, velho. Tudo que a gente deu exemplo aí agora pra vocês entenderem como é que funcionava a mente desses caras que fizeram esses filmes. São quase obras impressionistas, cara, porque não tem pé nem cabeça, é tudo voltado pro humor mesmo. Você tinha como único objetivo desses filmes, dessas loucuras, o riso. Não era uma crítica social, não era nada, cara, era simplesmente rir. Era rir de goofy, de coisas bobocas, rir de palhaçadas. Velho, o Leslie Nielsen tem a cara séria mais engraçada que eu já vi no cinema. Esses caras, o David Zucker, o Jerry Zucker e o Gene Abrahams, eles são responsáveis por várias das grandes comédias dos anos 80, cara. A gente já falou aqui de Aperto e Cinza e Piloto Sumiu, que foi o nosso primeiro programa, e foi basicamente, assim, o primeiro filme deles, né, que estourou. Você teve a série de TV Police Squad, teve o Top Secret, que a gente já falou aqui também, Top Gang 1 e 2. Todos eles são dos mesmos caras, sacou? Engraçado que nessa época dos anos 80, a gente tava passando toda aquela revolução industrial da música, do entretenimento, porque nos anos 80 foi quando começou a entrar a MTV, que, cara, a MTV não tinha fazer sentido nenhum, nunca fez até hoje, que era aquela loucura toda. Você tinha a industrialização maciça de gadgets eletrônicos. Nos anos 80 nós tivemos o primeiro Walkman, nós tivemos o primeiro personal computer, a Apple estreou nos anos 80, a Microsoft estreou nos anos 80, a gente começou a ter briga entre Coca-Cola e Pepsi nos anos 80. Então, cara, foi uma década muito bagunçada. Os anos 80, ele é voltado pro exagero. Nós tínhamos roupas mega extravagantes, do tipo ombreiras absurdas, cabelo cheio de mousse, as mulheres maquiadas, tudo parecendo a Radical Chic, que a Radical Chic é dessa época. Por que que todo mundo fala tanto dos anos 80? Porque os anos 80 foi uma época em que nós começávamos a ter as facilidades da vida moderna e o nonsense dos anos 70, cara. Não nonsense, né? Mas a falta de limite que era resíduo dos anos 70, com a revolução sexual dos hippies. Os anos 80, ele foi o embrião que gerado toda aquela zona dos anos 70. Aí nós tivemos, nos anos 80, essa liberdade de pensamento. Porque, cara, é liberdade de pensamento você fazer essas loucuras. Não é só a piada politicamente incorreta, mas é a liberdade de expressão, cara. Nos anos 80, as pessoas tinham muita facilidade e muita liberdade pra expressar essas loucuras. Só nos anos 80 pra ter esse tipo de filme, né? Outra coisa, nos anos 80, uma piada era uma piada, cara. Não precisava fazer acontecer em cima daquilo. Não tinha Facebook pra todo mundo dizer o que achou, pra todo mundo fazer um debate político em cima daquilo e dizer e acontecer e fazer e julgar e não sei o quê. Não, uma piada era simplesmente pra pessoas se divertirem, ia no cinema, morria de rir, se mijava e ok, depois, ah, ok, você lembra? Assisti um filme ótimo outro dia. Ah, é? Qual que é? Ah, corre que a polícia vem aí, vai lá assistir. Era isso. Olha, eu vou dar um exemplo de um diálogo dos anos 80. Sabe como é que os anos 80 reagiriam a essa polêmica dos rolezinhos? Por que essa cabada de crioulo tá parada no shopping? Ah, porque eles querem entrar. E por que eles não entram? Seria assim, os anos 80, sacou? Era uma época que não se preocupava muito com essas coisas. Existia o preconceito racial? Lá nos Estados Unidos sempre existiu como ele existe. Eu usei esse termo. É um termo feio, um termo claro, que é um termo hoje em dia, é um termo pejorativo. Mas naquela época não era. Era simplesmente uma expressão. As dublagens, vocês têm que lembrar os filmes dos anos 80, é tudo falado assim. É mesmo, né, velho? O nego fala naquele, não aperta os cintos. No Rock fala também. O Rock chama o Mr. T de crioulo. O Mickey chama ele de macaco. Pois é. No próprio Aperta os Cintos, o piloto sumiu, cara. É, tem também. Tem aquela cena que tem os dois que estão dentro do avião, os dois estão conversando no dialeto e aí o nego não tá nem entendendo, aí vem alguém e sabe falar na língua dos caras lá do gueto. E é uma piada extremamente racista, né, cara? E tudo bem, beleza. A coisa era assim dos anos 80, interneticos. Branco fazer piada com negro, o negro fazer piada com branco. Acabou. Era assim, o cara virava e falou assim, ah, sai daqui, seu macaco. Aí o outro, o negão virava pra ele e falou assim, ah, manda sua mulher vir me procurar pra ela saber o que é homem de verdade, porque eu tenho uma pica gigantesca, né? Porque todo negro, a gente sabe, né, que é absurdo. Pelo menos é assim do dito popular. Então assim, cara, era um daqui, toma lá, da cá. E não tinha essa preocupação toda, sabe? Essa coisa toda de, ai meu Deus, que absurdo. Tudo bem, tem que ter respeito. A gente até entende, acredita e vota nisso. Mas enfim, esse era os anos 80. Essa anarquia maluca que todo mundo morre de saudade. Eu morro algumas vezes, outras não. Eu não morro de saudade dos anos 80 porque naquela época não tinha internet. Ah, senhorita Spencer, este é o Tenente Drebin, do Esquadrão de Elite. Olá, senhor Drebin. Olá. Seu cabelo tinha cor de ouro das pinturas antigas. Ela tinha curvas mais que perfeitas e um par de pernas que dá vontade de alisar um dia inteiro. Ela me dava uma olhadinha que eu sentia meu pulso pulsar. Oh. É, estava começando a ficar interessante. Leslie Nielsen, a gente também já falou um pouco sobre ele lá no Perto e Cinco Piloto Sumiu, né? Porque ele tá lá também. Ele era um ator sério, ele era canadense, nasceu no Canadá, longínquo ano de 1926. Tanto que eu era criança e já vi o Leslie Nielsen velho. Isso. É, porque a gente viu ele a primeira vez no Aperte Cintos, né? Foi quando a gente percebeu ele, assim, que ele apareceu, na verdade, pra gente, né? Eu acho que foi, na primeira vez, foi no Aperte Cintos que eu vi As ele. As primeiras participações dele foi muita coisa de TV, trabalhou muito com TV, mas a primeira coisa dele é 1950, cara, pra você ver como o cara já trabalhava há 30 anos quando fez o Aperte os Cintos, né? E ele provavelmente já tinha mais de 50 ali no Aperte os Cintos, né, cara? No início da carreira, ele fazia papéis sérios. Não, ele era galã mesmo, né, pô, na época. Ele fez muito faroeste. Começou como ator normal, fazia muito filme pra televisão, fazia papel de narrador, papéis pequenos, programas de televisão, por assim dizer. E o primeiro filme mais notório dele foi o Planeta Proibido, cara, de 1956, que, pasmem, é uma ficção científica. Isso, e ele tá mó gatão, velho. Ele tá com uma cara de Kirk aqui, não tá, velho? Não tá, velho. E ele é o comandante da nave, John J. Adams. É um filme da MGM, baixo orçamento, filme B. Isso, mas ele começou a chamar atenção mesmo, assim, pro rumo da comédia com o Aperta os Cintos, cara. É, porque até então ele fazia filmes sérios, inclusive teve uma época que ele fez muito vilão. Ele faz um que é O Destino do Poseidon, fez o Capitão Harrison. Fez faroeste, fez... Enfim, fez coisa pra caramba, né? É, e tem até um filme que ele não fez, mas ele fez teste pra fazer esse filme, que eu vi nos extras do filme Ben-Hur. Ele ia ser o Messala. Isso, exatamente. Ele ia participar do Ben-Hur. Né, ele tem o teste dele todo lá, mostrando, filmado e tudo, né? Ele participou dos Intocáveis, da série. Ele fez episódio daquela série do Hitchcock. Foi, é, aquele lá que ele era vilão. Ele era um ator ok, entendeu? Não tinha nada... É, demorou 40 anos pra ele ver o que ele era mesmo, né? Comediante. Exatamente, cara, comediante. Eu já vi filme que ele era vilão e tal. A gente, como cresceu vendo o cara fazendo papel de palhaço, de boca, esses papéis assim, eu não entendi nada do filme, porque eu vi ele mauzão assim, o caralho, como assim, velho? O filme que eu vi, inclusive, ele morreu enterrado na areia. Nossa. Vivo. É, o povo tinha tanta raiva dele que enterraram ele vivo numa areia de uma praia. Quem souber aí, coloca aí nos comentários qual é o filme, porque eu não sei qual é. Eu vi de madrugada, hein, uma vez, há muitos anos atrás. Pois é, ele fez o Airplane em 80 e depois foi pra televisão pra fazer o Police Squad 82 com a mesma turma do Airplane, né? Do Aperta os Cintos, Piloto Sumiu. E aí fez alguns outros filmes menores e depois voltou pro Corra que a Polícia Vem Aí no 1988. E foi ali a consagração dele. Foi, cara. E aí depois ele emendou um no outro, cara. Ele fez A Repossuída, velho. Cara, isso é muito bom. Cara, esse filme, velho, é excelente, velho. É muito bom. Outros filmes interessantes do Leslie Nielsen, Corra que a Polícia Vem Aí 2,5. Primeira vez que eu ouvi o nome do filme que ia ser 2,5, eu caí pra trás, velho, de morrer de rir. Falei, cara, não é possível, olha o que os caras fizeram. E aí o terceiro é pior, é 33 1/3, velho. Os títulos dos filmes são todos assim. Aí ele fez o Drácula Morto Mais Feliz. Renfield. Aí ele fez o Duro de Espiar também. Esse é... Que é uma merda, mas é bom. Depois da Repossuída, ele começou a se perfazer. E aí lascou. Ah, ele fez o Corra que a Polícia Vem Aí 2,5 e o Corra que a Polícia Vem Aí 3 1/3. É bom, cara, porque ele faz não, o... Ah, não, esses dois foram depois da Repossuída. Isso, né? É. Não, tem razão. Então foi depois do 33 1/3. Mas o Drácula Morto Mais Feliz é legal, cara. É, o Drácula é bom. O problema foi depois que ele fez Mr. Magoo. É, Mr. Magoo. Foi triste. Rola, foi triste. É verdade, aí ele tava usando de dinheiro. Os últimos filmes que ele fez aí, ele fez participação no Todo Mundo em Pânico 3, Todo Mundo em Pânico 4. Era o presidente. É, no 4 ele faz uma homenagem ao Aperte os Cintos, que ele abre a porta lá do porão, que os bichos estão tentando esconder do fantasma. Aí ele, boa sorte, estamos contando com vocês. Faz isso, né? Faz. É, na verdade ele vai fazer, na hora que ele faz, ele abre a porta e o fantasma cai no poço. Ele que derruba o fantasma, entendeu? Nosso querido Leslie Nielsen, infelizmente, já partiu dessa pra melhor. Esse bicho tá no céu, velho, ele não pode reclamar da vida que ele teve, cara. É verdade, cara. Ele viveu, na minha opinião, da melhor maneira possível, cara, que é fazendo as pessoas rirem. E melhor, rindo, porque ele é um cara que dizem que ele era divertido pra caramba. Ele era mega tranquilo, educado, tratava todo mundo bem. E pra vocês verem como é que o cara morreu dormindo. É verdade. Entendeu? Morreu, assim, numa tranquilidade invejável. O cara morreu, foi dormir e morreu. Um dos últimos filmes aí dele, em inglês, é An American Carol, que é tipo daqueles contos do Christmas Carol, né? Conto de Natal. Em português virou Corra que Tem Loucos Por Aí, só porque tem o Leslie Nielsen. Claro. O filme é do David Zucker, só que a nota no IMDb é 4,4. É, o filme é tão bom que eu nunca ouvi falar, né? Esse eu nunca ouvi falar. Não, é bem B mesmo, assim. Agora, o nome do personagem dele é excelente. Osama Bin Nelson. Música. Tem a Priscila Presley. Que é a cara do Elvis. Que tá a cara do Elvis. Nesse filme tava... Tá gata. Vamos deixar pro Miotti falar, vamos. Miotti tinha o tesão dessa mulher. Não, essa mulher eu tinha mesmo, porra. Fala aí, Miotti. Miotti, fala que eu quero ver você se enrolar. Isso, fala, Miotti. Quando um certo alguém escutar esse programa. Vocês vão ver o Miotti mudar. O Miotti vai virar outra pessoa. Aquela parte que ele fala, só que no dublado ele fala que ela tá andando, aí ele olha pras pernas dela e fala que dá vontade de acariciar. E ela olha pra trás e dá um tombão. Ela olha pra trás e dá uma cara na parede, né? Isso. No original, ele fala, sabe o quê? O quê? Que é uma perna que dá vontade de chupar a noite inteira. Ah, essa que foi. All night. E dá mesmo, né, porra? Aquela perna ali, caralho, que mulher gostosa. Ah, que perna, velho. Parece a batata da perna, os tornozelos, porra. É, porque você não viu no segundo filme, rapaz, não é aquela dança com ele, você não lembra, não? No segundo filme, ela tá mais sinistra. Porra, tá muito mais. No segundo filme, é que ela entra com aquele baby doll que fica com uns neon apontando pra chachota dela. Ah, Priscila Presley, depois do corro que a polícia que vem aí, não fez absolutamente mais nada. Ela não precisa fazer, a bicha é herdeira da fortuna do Elvis. E ela só fez série de TV, fez Melrose Place, fez 3 episódios do Melrose Place. Ela voltou pros outros Corra que a Polícia Vem Aí, né? É claro, assim, depois do Corra que a Polícia Vem Aí. Foi a única série de filmes que ela fez e fez sucesso. O Toque de um Anjo, você lembra do Toque de um Anjo? Passava na Globo, Nossa, na hora do almoço. Nossa senhora, fez um episódio só, cara. E depois fez o Harley... Wagner Star. Filme pra TV. E nunca mais fez nada. É, tá aposentada, tá lá curtindo a grana que ainda entra com os discos do Elvis e pronto. Ela era loura, não sabia disso não. Ela não era loura não, cara. Tem uma foto dela que lourinha. Não, quando casou com ele o cabelo era preto, viu? Depois que ela pintou. Loura do pentelho preto. Continuando o elenco de ilustres, e são ilustres mesmo, porque alguns desses atores eram famosos por atuarem em dramas, entre eles o Terremoto, cara. Eu tô falando do George Kennedy, no papel do Ed Hawker. Ele fez o Terremoto, que foi um dos filmes catástrofes que ajudou o Seu Madruga a pegar a vizinha. É isso mesmo. Ele é um dos grandes atores aí da década de 60, cara. Ele fez muita coisa, cara, na década de 60. Ele fez muita coisa séria. Muita coisa na televisão. E isso, Maverick, Peter Gunn, Os Intocáveis, ele participou, Rawhide. Cara, ele fez o Demônio do Espaço, velho. Bonanza. O Voo da Fênix original, ele participou. Que muito provavelmente não é uma ode homoerótica aos homens, né? Não, o Aeroporto também é aquele que o Apertinho se baseou lá pra fazer. Aeroporto 77 ele também fez. Aeroporto 75 ele também fez. É muito filme, os caras têm muito filme. Na década de 70, teve uma taradice de Hollywood com avião. É verdade. Que é uma coisa impressionante, cara. Aeroporto 77, Aeroporto 66, aí tem o voo do não sei o quê, tem o avião que cai no mar. Cara, foi uma tara de Hollywood nos anos 70 por avião, que era uma coisa impressionante. Mas o mais incrível é que esse cara ainda está vivo. Ó, ele fez o Bastidores de um Casamento, e agora 2015 tá em pós-produção um filme chamado The Gambler. Que tem um pessoal conhecido aí no filme. Mark Wahlberg, Jessica Lange, John Goodman. Isso, exatamente. The Gambler. E ele tá lá. Então é um cara que ainda tá em atividade, apesar da idade bem avançada, que ele é de 1925, cara. Agora, a gente não pode continuar sem falar do nosso querido, inestimável, inesquecível O.J. Simpson. Que querido, velho? Você é doido? O cara é um psicopata, velho. Primeiro psicopata do século XX. Peraí. Você tá falando uma coisa sem saber, velho. Porque o cara não foi condenado. Velho, ele não foi condenado? Porque ninguém sabe. Internet, pra vocês que não sabem, o O.J. Simpson, ele era um notório jogador de futebol americano. E era famoso pra caralho na época. Ele era o equivalente ao Terry Crews de hoje em dia. Ele era o equivalente ao Pelé, cara. Mas assim, em matéria de cinema, ele era equivalente ao Terry Crews. Terry Crews veio também do futebol americano, o pai do Chris. E aí ele tava se saindo muito bem no cinema. Ele fez o Naked Gun. Ele, como o Norbert, cara, ele foi engraçado pra caralho. Antes disso, ele fez um filme chamado Capricórnio 1, que é excelente, cara. É um filme excelente de viagem no espaço e tal. Ele faz um personagem lá, um astronauta. O filme é maneiro pra caramba, velho. E se eu contar qualquer coisa a mais aqui, estraga. É bom assim, né? É muito bom. Capricórnio 1, procure. E aí ele começou a aparecer no cinema, pô. Ele foi fazendo papel, muito papel pra TV também. Mas ele foi despontando, porque nego virar e falou assim, cara, esse cara não é ruim. E aí ele veio pro Corra que a Polícia Vem Aí e despontou, porque nego ria pra caralho dele, porque ele é engraçado. Isso. Ele no Corra que a Polícia Vem, ele é aparece pouquinho, mas as caras que ele faz são muito engraçadas. Não, ele na uma... cama lá, em coma, porra. É, porra, muito engraçado. Muito engraçado. Ai, ai, ai, ai, ai. Cara, é muito bom. Ele faz um paspalho. E no 33 um terço é melhor ainda. Isso. Lembra daquela cena do 33 um terço que ele tá com um black afro? Isso. Velho, do tamanho de um, sei lá, velho, da bola do... Ele entala na porta. Do tamanho da cabeça daquele robô branco do Mochileiro das Galáxias. E ele chega assim com mó ginga. E aí, não sei o quê. Velho, cabelo gigante. E o negócio louco é que esse cara, ele foi acusado nos anos 90, né? Que é conhecido como um dos maiores casos de assassinato que a mídia acompanhou pra caralho. Virou tipo assim, uma febre lá nos Estados Unidos. Foi um dos primeiros casos de julgamento que teve uma cobertura, uma ampla cobertura da imprensa, da mídia, porque era uma celebridade que tinha supostamente matado a esposa e seu amante. E ele queria dizer que ele não era e tal. Mas assim, o julgamento foi todo manipulado pelo advogado dele. Foi um julgamento ao melhor estilo Brasil de si. Isso, mas ele foi absolvido, tá? Não, ele foi absolvido por causa disso, entendeu? As provas que tinham deixaram de desaparecer. Tinha uma luva que tinha... Uma luva que era exatamente do tamanho da mão dele, com marca de dedo, uma coisa assim, e sumiu. A cena do crime foi invadida. Cara, foi uma zona do caralho. Por fim, ele foi, acabou sendo inocentado. Mas aquela coisa, foi inocentado porque o juiz não tinha o que fazer. Mas ele realmente matou. Ele foi inocentado em 90 e tanto. Depois, em 2007, ele voltou a ter problema. Foi preso em Las Vegas. Depois foi acusado de diversos crimes, entre eles assalto à mão armada, sequestro, formação de quadrilha. Em outubro de 2008, ele foi considerado culpado de tudo. Foi culpado, condenado a um total de 33 anos de prisão, sendo 15 anos por sequestro, 6 por porte de arma durante o crime e 12 por roubo. É, porque mesmo ele sendo inocentado, a carreira dele acabou. A National Enquirer, a revista norte-americana, publicou em 2008 que ele tinha sido espancado por um grupo de skinheads no pátio da prisão, velho. Cara, acabou a vida do cara, né, velho? Acabou, cara. Acabou. Parece que a mulher dele realmente estava tendo um caso com um cara lá. Mas, enfim, ninguém merece morrer por causa disso, né? Pois é. Tão clichê a história, né? O cara era, parece que, instrutor de tênis dela. Uma cabeça quente, perdeu a vida, acabou a vida dele. Isso. É isso aí. Mas a gente não pode deixar de falar também do personagem principal do filme. O Drabin. Não. Quem? Vai lá, Miotti. O Khan. Ah, meu Deus do céu, não, velho. O Ricardo Montalbán, não. Puta que pariu. Tem que falar do Ricardo Montalbán, cara. Nossa senhora, velho. Eu nunca vou entender o Ricardo Montalbán, cara. Que bicho ruim, velho. Ilha da Fantasia, pô. Senhor Hulk. Como é que cara fazia tanto sucesso essa porra desse cara, velho? Ele era tipo um Tarcísio Meira. Não atuava? Isso. Só falava e narrava as falas dele. Exatamente. Ricardo Montalbán, que fez a Ilha da Fantasia junto com o Tatu. Aquele anão tarado. Cara, ele fez o Khan como a bicha velha mais melodramática do mundo, da galáxia. Não fala isso, porra. Não, eu falo sim. Ele era uma bicha velha. O que eu posso não, fazer, porra? Não era, não, cara. Ele e o Khan, aquele negocinho de amor lá. Pelo amor de Deus. Eu trouxe a cara do Khan. É muito engraçado. Ah, é divertido. Ele é um roqueiro velho, cara. Ele parece um vocalista, sei lá, do Sex Pistols, só que velho. Cabelo branco até a cintura. Cabelinho de Chitãozinho Chororó, velho. É, verdade. Gente, é ruim. Olha, você que gosta de Star Trek. Não, é bom, é maneiro. Nunca, ô, maneiríssimo. Ele é mau. O cara é mau. Como o pica-pau. E aí ele faz o vilão desse filme. Agora ele fez A Fuga do Planeta dos Macacos, isso, cara. Esse mesmo, cuidava do César. Isso, e A Conquista do Planeta dos Macacos, ele era o Armando. Era ele, porra. Caralho, eu não sabia, porque ele tá maquiado, né? Pois é, mas era ele. Ele tá de bigode e de cabelo preto, se não me engano. Era ele fazia o Armando. Caralho, que ensina o César a falar, né? Isso. Exatamente, só depois disso é que ele fez o Khan, cara. O Khan é de 82. E a Ilha da Fantasia, que foi o que deixou ele mais famoso, foi de 77 a 84. Cara, a Ilha da Fantasia, eu acho uma coisa tão agressiva, cara. Não é, velho? O que é a Ilha da Fantasia? É um milionário Isso. Que realiza as fantasias eróticas de outros milionários. Isso. Acabou! Acho justo. Esse é o plot da história. Acho justo. Se eu tivesse dinheiro, eu também ia fazer isso. Como últimas participações em filmes, ele fez o avô dos Pequenos Espiões, cara. Pequenos Espiões 2 e 3, ele aparece, cara. Ai, meu Deus. O vovô Cortez. Isso, o vovô Cortez é ele. O atentado contra Nordberg havia me deixado abalado e perturbado. Todas aquelas perguntas que não paravam de martelar a minha cabeça surgiam como bolhas numa taça de clube soda. Quem era o cara no hospital? Por que tentou matar o Norberg? Para quê? Teria o Ludwig mentido para mim? Eu não tinha prova alguma, mas não sei por que não havia confiado inteiramente nele. Por que o Eu Te Amo não estava rolado entre os registros de Ludwig? E se estivesse, será que ele saberia? Se ele não soubesse, quem saberia? E onde diabos eu estava? Já era quase meia-noite quando eu cheguei em casa. Eu só queria um pouco de vinho e depois cair num sono profundo. Mas minha noite estava só começando. Woke up this morning feeling fine. Had something special on my mind. Last night I met a new girl in the neighborhood. Oh yeah. Something tells me I'm into something. Something tells me I'm into something. Miote, puxa a sinopse aí, vai. A sinopse do filme? É. Porra. Aquilo que deveria ser sinopse. O Montalban é um empresário, um cara importante lá no, na cidade que eles estão. Nem sei que cidade que eles estão, né? Não lembro agora. Cara, eles falam a cidade. E vai ter a visita da rainha da Inglaterra. Isso. Caralho, a mulher é igual. Isso que é mais engraçado nesse filme do Trio Zais, que eles botam sempre o que eles estão sacaneando iguais. Tem um dos outros corpos aí que tem um Papa. Caralho, o cara é igual ao Papa. É igualzinho o João Paulo II. João Paulo. Porra, igualzinho. Então vai chegar a Rainha da Inglaterra pra fazer, não lembro nem o quê. É uma visita whatever, cara. E ele quer matar essa rainha. Inclusive o próprio Leslie Nielsen, o Frank Drebin, na coletiva de imprensa, ele... Obrigado, prefeita. Garantir a segurança da rainha é serviço alegremente aceito pelo esquadrão de elite. Não importando o quão idiota possa parecer ter uma rainha entre nós. Como americanos, devemos ser anfitriões polidos e atenciosos. E aí eu pergunto, pra quê que o Ricardo Montalbán quer matar a rainha? Isso, também não faz sentido nenhum. Pra quê? Não explica. Ele fala assim, eu quero matar a rainha. Por quê? Porque sim. Porque os meus associados lá, o senhor Mohammed, que ela morta. E é isso. Acabou. O filme começa, cena-se Beirute, e aí tem a reunião lá que eu falei no começo. Isso. E é dos principais inimigos dos Estados Unidos e estão todos tramando com os Estados Unidos. E aí o Gorbachev, ele fala assim... Eu sugiro bombardearmos Washington e Nova York. O quê? Arruinar 3 anos de ótimas relações públicas? Consegui que os americanos acreditassem que sou um bom sujeito. Nas pesquisas deles, eu sou mais popular que o presidente deles. E aí, cara, eles estão lá, não sei o quê, e daqui a pouco eles começam a falar um monte de merda, o Leslie Nielsen tá disfarçado de, sei lá, corcunda, servindo chá, e aí ele começa a distribuir, velho, distribui pancada, joga o Idi Amin pela janela, dá porrada no... Ayatollah Khomeini, não sei o quê. Ele tira a marca do sinal lá do Gorbachev. Isso, da testa. Ele limpa a cabeça do Gorbachev, aí tira a marca dele e fala, eu sabia. Ele limpa aquele catarro, né, que tira a cabeça, aquele cocô de pombo que nunca limparam. Cabeça do Gorbachev. Eu sabia. A voz do Márcio Seixas é muito boa. A voz do Márcio Seixas é muito boa. Eu sabia. Cara, ele pega o Ayatollah e distribui, tipo, sabe aquele saco de boxe que o Rock fica? É. Velho, ele faz aquilo ali na cara do Ayatollah, velho. E aí ele vai passar pela janela e nego pensa assim, mas quem é você? Aí ele fala assim, eu sou o Frank Drab, tenente de polícia, sou americano, sei o quê, e pula pela janela, cai pela janela, se arrebenta. E aí o filme começa. E aí, quando volta da cena maluca, ele tá chegando de avião. Chega no aeroporto, e aí tem uma recepção pra receber uma celebridade. E ele começa a achar que é ele, né? Isso, não, garota, eu não quero flores, eu sou alérgico. Assim que ele desce a escada, que o Josh Kennedy vai receber ele, eu só fui perceber agora, nunca tinha percebido isso. Olha lá atrás, no fundo da cena, os caras jogando as malas no chão. Os caras jogando as malas no chão, velho. Arremessando as malas. As malas caindo lá atrás e o cara começa um papo assim. É, começando a falar da ex-mulher dele. Bem-vindo, oi. Frank. Bom trabalho em Beirute. Soubemos do que você fez. Obrigado, Ed. Eu só quero saber uma coisa. É verdade o que me escreveu sobre a Vitória? Eu lamento muito, Frank. Ela foi embora com um cara. Eles se casaram na semana passada. É, então tudo terminou. Terminou tudo mesmo. Tudo isso não tem mais sentido. E eu fiz por ela, hein? Eu fiz tudo por ela. E agora ela some. Não, os monólogos do Frank Drebin são a melhor coisa, velho. Sou mesmo. E como ela está? Aí o amigo dele vira e fala assim, olha... Como foi o casamento? O vestido estava bonito? Não se torture, Frank. Tente tirá-la da sua mente. Estacionamento privativo. Eu não consigo tirá-la da minha mente. E o cara, hein? Sabe alguma coisa a respeito dele? Não muito. Só que ele é um ginasta olímpico. E o melhor amante que ela já teve. Ah, é sempre assim. Você as ama e depois eles pegam uma aquarinha bonita e vão embora. Pra que eu olho, eu lembro dela. Isso, aí tem dois reatores nucleares assim que fazem os peitos assim, cara. O formatinho das tetas da mulher. Os biquinhos lá em cima, né, cara? Isso, é muito engraçado, cara. E eu acho legal que ele começa a filosofar, né, com as coisas assim, os monólogos dele, velho. É porque eram os filmes no ar, era assim. Sempre tinha aquele diálogo. A gente viu isso um pouco no Crepúsculo dos Deuses. Que nos filmes no ar, cara, sempre tinha aquele monólogo do cara conversando com ele mesmo. Os deles são muito engraçados, porque tem umas cenas assim que você acha que ele tá pensando alguma coisa que interessa, mas o que interessa pra fazer graça é o que tá passando na cena, né? Por exemplo, ele vem andando, aí vem mostrando só os pezinhos dele. E ele vem com um papo whatever, eu pensei que não sei o que, que não podia e tal. E aí os pezinhos andando assim na calçada, e daqui a pouco tem uma amarelinha, aí ele pula a amarelinha assim... direitinho, aí continua andando, daqui a pouco ele tá no lonjão da cidade, assim, acaba a calçada, assim, o cara tá no mato, e aí sopra a cara dele, e onde é que eu estava? E aonde diabos eu estou? Aí fica aquele barulho assim, tipo assim, sabe, do meio da puta que pariu, cara. E ele olhando com a cara de assustado, assim, onde é que eu tô? E ele faz uma cara muito boa nessa hora. É nesse filme que a Priscila Presley... Eu não lembro se eu vi essa cena agora. Que a Priscila Presley vai pegar um negócio na geladeira e fica só as perninhas dela pra fora? Não, nessa não. Esse da geladeira é que só tem comida estragada, comida velhona, de anos. Ah, é? Ah, do Wong Fu! Ué, eu pensei que eles tinham quebrado há 3 anos. Aí ele cheira o negócio e desmaia. É, porra, velho, imagina, cara, o bolor que eu deve ter feito aquilo ali. Isso é louco. Cara, é louco de cheirar aquela porra, né, velho? Em 88 era o pico da AIDS. A AIDS foi descoberta em 82, o vírus foi isolado em 83 e diagnosticaram e deram o nome de AIDS, ou Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. O que que acontece com o Naked Gun, Brunão? A cena de amor entre o Drebin e a Priscila Presley. É isso, eles falam que querem usar segurança. Isso. E aí eles abrem uma camisinha do tamanho do corpo deles. Velho, é uma camisinha, cara, que é tipo uma roupa de astronauta. É muito engraçada essa cena, velho. Ele pega ela na cintura e joga. E parece que eram eles dois. Era a Priscila Presley e o Leslie Nielsen ali. Eu não sei, mas eu sei que os dois estão ridículos, vestidos de camisinha, os dois se abraçam. Para sua total proteção. Não, total proteção. E se joga em cima da cama assim e fica os dois. Fleco. É, ai, velho, que horror, cara. Não, e antes disso, na hora que ele chega na casa, né, que ela tá lá, ela já entrou na casa dele e tá cozinhando, né, ela só tá com a camisa dele, né. Aí começa aquele papo todo romântico entre os dois, né, sedutor. Aí ele fala, vou vestir algo mais confortável. Isso, aí ele volta de terno e gravata. Ele volta com terno mais chique do que e o outro. E ela de vestido. E ela tá com um vestido Scarlett O'Hara, velho. Nível E o Vento Levou. Não, e aí antes dessa cena, na cena que ele chega em casa... Não, peraí, gente. Ela cozinhando. Ela tira um pedaço de picanha. De picanha não, sei lá, de maminha. Ela tira assim dentro da panela, ela... Eu preparo esta carne. Gosta bem quente, úmida? Bem quente. E terrivelmente úmida. Cara, que vergonha que me dá aquela cena, né? Extremamente úmida. Mas antes dele chegar na cozinha, é muito bom que ele chegue em casa e aí ele vê que a porta tá aberta. E aí o dublê do Leslie Nielsen começa a dar um monte de pirueta dentro de casa. E pula e faz pirueta, não sei o que, e cai do lado da cama e aponta a arma pra lá, aponta pra lá. Aí daqui a pouco começa, vuc, vuc, vuc, vuc, vuc, vuc, volta e cai do lado atrás da cama e, sabe assim, aí você fala, cara, é impossível, seja esse velho fazer essa porra, né, cara? Mas aí o que que acontece? No começo do filme, o Norberg, que é o O.J. Simpson, tá investigando um navio lá do Ricardo Montalbán. Ele entra no navio do jeito mais atabalhoado possível e ele é fuzilado. E aí tem a melhor cena de morte de todos os filmes, né, cara? Não, o melhor é que ele vai invadir o navio, ele descobre que os bandidos estão no navio, aí ele vai dar uma pesada no navio, só que a porta abre pra fora. E aí o pé dele vaza pela porta. E aí ele abre a porta assim pela mãozinha. E aí quando entra, é massa que ele mostra a arma e tem 7 apontando pra ele. Aí ele joga a arma no chão e fica todo mundo parado. Aí tem um deles que joga-se a arma. Aí os outros pegam, olham pra esse cara que jogou a arma e ficam assim, tipo... Por que você fez isso, cara? Nós somos 7, o cara é 1. Aí ele percebe, assim, ele... Ah... Vai lá e pega a arma no chão. Quem pega é o Montalbán. Ah, é verdade, quem pega é o Montalbán, é. Aí fala, mate ele, né? Não, porque assim, já mostra que o vilão é o Montalbán. Não fica aquela frescura de, ah, quem é o vilão, essa porra. Ele já é o vilão e pronto. Aí o melhor de tudo, ele leva os tiros e começa a bater em tudo que é lugar. Começa a melhor morte de todos os tempos, velho. Porque ele toma o tiro e bate a cabeça. Tem a porra de um bolo, o que é aquele bolo? Não, tá fazendo ele vai ali? Pro lado, aí tem uma porta com tinta fresca, velho. E aí ele se sente mal que tocou na tinta fresca. É. Ah! Ele faz assim, que nojo. Aí ele vai pro lado, aí toma não sei o quê. Aí a janela fecha na mão dele. E os caras olhando pra ele. E os caras olhando pra ele, velho. A janela fecha na mão dele, aí ele cai de cara no bolo. Tem uma armadilha no chão, tem porra. Tem uma armadilha de urso, velho, no chão, cara. Aí depois dela ele cai na água. Isso, e não morre, desgraçado. É né? Ele fica em coma. Não, e aí o Trebin vai visitar o Norbert no hospital. Ah, essa cena é excelente, velho. Norbert. Sou eu, Frank. Quem fez isso com você? Eu te amo. Eu também te amo, Norberg. Mas quem foi? Um navio, um barco. Está certo, Norberg, um barco. Quando você melhorar, vamos sair para velejar, num barco. Vamos fazer um cruzeiro, como nos velhos tempos. Droga. Enfermeira, rápido, aplique alguma droga nesse homem. Não vê que ele sente dores? Não, ora, que coisa. Não, heroína, Frank. Peraí, Norberg, esse pedido tá difícil. Pegou mal, eu vou precisar de algum tempo pra fazer isso. Aí tá a mulher, a quase viúva do cara. O cara tá convalescente ali. Quem seria capaz de fazer isso? É difícil dizer. Pode ter sido um bando de assaltantes, um chantagista, um marido traído ou um amante gay. Frank, procure se conter. Bico. E aí ele fica assim, mas eu se fosse você não assinava ainda os papéis da doação dos órgãos. E não se preocupe, nenhum homem vai descansar enquanto eu não achar o culpado. Vamos comer uma coisinha, vamos? A cena da coletiva lá de imprensa, pô. Ah, sim. Que ele esquece a porra ligada no microfone. E vai mijar. A hora que começa essa cena, mostra a prefeita falando e ele bebendo água, bebendo um copão d'água. Pra caralho. Aí na hora que ele vai falar, o microfone dele falha. Aí ele vai, a mulher troca com ele o dela, aí ele começa a falar, fala aquelas porra todas, depois ele sai fora com o banheiro, só que com o microfone ligado. E ele começa a mijar e escuta tudo, pô. É muito engraçado. Não, mas porra. É a mijada do século, velho. Ele não para de mijar. É um xixi gigante, cara. É impossível alguém mijar daquele jeito, velho. Mija, peida. E a cara da prefeita, velho, é a melhor. E todos devemos ter orgulho de a rainha ter escolhido a nossa cidade para visitar. Ah. De fato, será um grande prazer para todos os que desejarem participar destas... comemorações, especialmente para quem puder ver as aparições da rainha nesta festa. Também gostaríamos de dizer até a família depois aparece na televisão, assistindo a televisão. Tem uma família, né, que se olha assim, caraca. E é uma cena que é só pra isso, né, cara? Só pra isso. Aí depois tem a cena dele fazendo um interrogatório, cara, o interrogatório... Putz. No cais do porto, velho. É muito bom. É excelente. Aí tem o corpo desenhado na água. Desenhado na água. De giz, e aí ele vai lá interrogar o cara lá do porto, sei lá como é que é o vigia do porto lá. E ele chega e fala, ah, você viu esse cara aqui? que é? Tenente Draven, esquadrão de elite. Ah, eu me lembro de você, Draven. O que é que você quer, hein? Umas perguntinhas. Alguma vez viu este rosto? Eu sei lá, minha memória está meio fraca. Ah, é? Talvez isso aqui refresque sua memória. Sei lá, ainda não me lembrei, não. E mais isso aqui? Ah, agora me lembrei. Ele estava sempre aqui. O que é que você quer saber? Eu não posso dizer. Bom, talvez isso aqui ajude. Ainda não acho que deva dizer. E o que é que você acha disso aqui, hein? Tá bem, o nome dele é Norberg, ele é tira. Ele não era tira, tava de armação. O quê? Eu tô dizendo, ele era sujo. Seu porco imundo, eu devia enjaular você agora. Tudo bem, ele trabalhava na Ludwig Navegação. Ele tentou vender um bagulho pra um rapaz nosso. O que, é que você vai fazer quanto a isso, hein? Por que, que eu deveria dizer? Bom, talvez isso ajude. Ainda não acho que deva dizer. Você pode me emprestar 20 pratos? Que tal agora, hein? Tá bom, eu vou até o escritório do Ludwig. Vou descobrir se disse a verdade. Aquela cena que ele vai invadir a casa lá do Montauban, mete fogo em tudo. Nossa senhora. Ele faz uma confusão lá do cacete. Ele tem a prova na mão, só que acaba queimando a prova. E se pendura lá fora. Vai andar no parapeito, aí daqui a pouco... Aí no parapeito tem uns gárgulas, né? E os gárgulas, assim, de um corpo de uma mulher inteiro e o corpo de um cara inteiro. Só que assim, nego... exagerou, sacou? Tipo, fez uma mulher com uns peitão gigante, assim, e um cara com uma picona gigante, assim, também. Aí tem hora lá que ele tá fazendo a curva, assim, aí ele passa a mão, aí tem uma mulher de sutiã com uns peitos gigantes na janela, aí ele dá uma buzinada. Cara, e é um peitão gostoso, né, velho? Ela grita, e aí ele se assusta, cai, e aí pra não cair ele se segura na pica da estátua, assim. E aí... e aí ele fica fazendo força pra subir, e aí ele... com a boca aberta. Com a boca aberta, assim, ah! Não, e a mulher abre a janela de novo e vê isso, ela fica mais desesperada ainda. Isso, e aí ele tenta subir de novo, e aí na hora que ele sobe, ele esbarra, e aí o pinto da estátua fica pra cima, assim. Fica pra cima. Fica pra cima, e a estátua fica felizona, assim. E aí quebra o negócio na mão dele, ele entra dentro do quarto da mulher, e aí quando ele entra, ele tá meio zonzo assim, a mulher de sutiã gritando e ele com uma pica de concreto na mão, assim. Que filme, velho. Engraçado demais, né, velho? É muito bom, cara. Não, e quando ele vai na própria mansão lá do Montauban pra entrevistar o cara, e aí o Montauban fala, ah, porque eu sou um cara muito, né, cheio das coisas e tal, e ele fica impressionado lá com as coisas dele, e ele vai falar, ah, isso aqui foi um presente, uma caneta, foi um presente do mestre Otoshiro, não sei o quê, do Japão e tal, a caneta é inquebrável, ela só se fode na água. Né, e tem um aquário lá com um peixe lutador japonês, não sei o que também. E aí no final a cena termina com o Leslie Nielsen tendo enfiado a caneta no peixe, velho. O melhor de tudo é porque assim, o cara fala que é inquebrável e ele duvida e fica tentando quebrar. Fica tentando quebrar e aí na hora a caneta faz zum, vai lá dentro do aquário. Direto pro aquário. Aí ele vai tentar pegar, aí o peixe come o dedo dele. Aí ele fica balançando o peixe. Aí o peixe vai e come o nariz dele. E ele consegue recuperar a porra da caneta, mas aí o peixe ainda tá na mão e aí o cara vira, nessa hora ele vira e bota as mãos pra trás assim, espeta o peixe na caneta, velho. Atravessa o peixe na caneta, assim, vof! Logo depois dessa cena vem a Priscilla Presley, que aí já também já entra muito bem, porque ela entra lá em cima e, nossa, fazia tempo que eu não vi uma mulher tão bonita, não sei o que, a mulher vem descendo a escada e aí toma um tombaço. Cara, mas que estabaco, né, velho, que ela toma, né? Toma um estabacão, chega lá embaixo, aí... aí ela levanta como se nada tivesse acontecido. Levanta um pouquinho, levemente tonta. Ele, olá. Ela, oi. Cara, os apelidos dela pro Drebin são a melhor coisa do mundo, velho. Carinha linda, eu estou falando a verdade. Aí ele, não se preocupe, batatinha doce. É toda hora assim, cara. Não, porque aí eles vão jantar, né? Ela tá na casa dele, aí foram jantar, não sei o quê. Aí eles estão falando um papo, cara, whatever, né, velho? É um papo, assim, é qualquer coisa, assim, que eles estão conversando, né? E aí, daqui a pouco, eles... ah, então vamos, não sei o quê. E aí ele levanta, ela levanta e tira, assim, o vestido, né? E aí você só vê ela com os ombros nus, assim. E aí ele levanta, ele puxa aqui no colarinho, assim, rasga a roupa inteira. Fica nu, né? E aí depois é a cena de compilação com a musiquinha feliz, as cenas felizes, velho. É o clipe deles, né? O clipe feliz, velho. Cara, é muito engraçado, cara, velho. O clipe feliz é muito bom. Primeiro que a musiquinha é música feliz de casal feliz. Acho que é, né? Beat Boys, né, cara, que tá tocando, né? Every single night. É Herman Hermits. É o estilo Beat Boys ali. Aí é eles correndo na praia. É, tudo eles estão felizes, porque até tatuando eles estão rindo. Não, ele saindo do Platum. É? Chorando de rir. Chorando de rir, todo mundo, porra, não sei o quê. Todo mundo saindo enojado e eles... Eles no cachorro quente, velho. O cara vai botar é mesmo. Ketchup, assim, mostarda e lambuza ela pra caralho. Assim, ela pega. Pega o ketchup, taca na cara dele e os dois tacam na cara do vendedor e o vendedor felizão também. Ah, e no final, ele mostra ali o nome da música, quem tá cantando, esse negócio, como fosse um clipe da MTV mesmo. Isso, exatamente. Melhor é que depois disso tudo, ele deixa ela em casa, aí ele pega no queixinho dela, faz assim, aí ele tá saindo fora, velho, ele bate com os calcanhar, velho, igual é. Sua Madruga. Ele bate com os calcanhar assim, tipo, cara, eu tô muito feliz, velho. Ele na hora de ir embora, velho, ele na hora de ir embora, ele dá um pulinho pra trás, assim. Antes de bater com os calcanhar, ele dá um pulinho pra trás. É mesmo. Ridícula, velho. Ai, meu Deus do céu, anos 80, que saudade de você, velho. Ou saudade daquelas tardes, cara. Passava esses filmes, velho, na sessão da tarde. Putz, grilo, era muito bom, cara. É, mas aí ele chega e descobre que é o Montalbán que quer matar a rainha, né? E aí ele vai na festa lá da rainha, que vai ter a rainha lá. Que eles vão apresentar a rainha. E aí tem uma hora lá que ele tá esperando não sei o quê. Aí daqui a pouco começa a tocar uns trompetes pra anunciar a chegada da rainha. E aí ele pula em cima da rainha e arrasta ela na mesa inteira, assim, ó. Tipo, e aí quando chega no final, aí mostra a cena no jornal no dia seguinte, aí cada foto é eles numa posição diferente, assim. Primeiro ele em cima da rainha de frente. Não, e aí o Ed fica puto. Olha essa imprensa sensacionalista. Aí tá na imprensa assim, que fiasco. Mó delicadeza. É, vergonha para a América. A rainha foi agredida. Aí ele, olha essas manchetes. Que sensacionalista. Não, mas é porque cada uma numa posição, pô. E não acontece isso. Ela tá por cima, depois ela tá... Ele tá comendo o cu dela. É muito bom. Não, e eu acho legal uma hora lá que ele briga com a mulher, com a Priscila. E aí, eles estão brigados, não sei o quê. E aí ele fala assim... Frank, o que houve? Muita coisa, meu docinho. Um encontro simples que virou um pega-pega com tiros de verdade, tudo armado por alguém que quer me premiar como o maior patinho do ano. Ah, carinha linda, eu não sei do que está falando. Eu falo da reunião no armazém, espertinha. Ou não se lembra de ter armado aquela? O senhor Ludwig disse que você desmarcou a reunião. Acredite em mim, conta outra, sua cobrinha. Frank, é verdade. Verdade é o que dizem, que mulheres e policiais não combinam. É como ingerir um forte laxante. Te deixa limpinha, mas também te deixa oca por dentro. Que pena, coisa linda. Teria sido uma loucura. Eu fiz apenas o que eles me mandaram. Inclusive amor comigo? Craig! Isso só facilita as coisas, princesa. E pensar que confiei em você, como eu fui idiota. Toma, pode ficar com isto. De quem é? Quem foi que jogou isso aqui, hein? Cuide bem de você, gata. A propósito, eu fingi cada orgasmo. Carinha linda. E na hora que ela chega no pra se desculpar com ele, tudo, né, lá na delegacia, que eles estão falando, não sei o que, um monte de coisa, aí ela chega assim uma hora e fala assim, ah, eu adoro policiais, aí todos os caras que estão ali... Não, antes disso, ele tá... Porque ele manda ele embora da tropa de elite lá, né, lá do elite. É, porque ele foi mandado embora, isso. Ele foi mandado embora pela prefeita. Aí ele tá indo embora assim, aí o Ed... Ei! Olha só, a prova que faltava no caso Kellner. Meu Deus, ele era inocente. Foi eletrocutado o ano passado, Frank. É? Bom, de que adianta, né? E tem o final do filme, né? Que é a parte do beisebol, né? Que a rainha vai assistir o jogo de beisebol. E é lá que vão tentar o atentado contra ela. Ele descobre e resolve. Vai ser um jogador de beisebol que vai tentar matar ela. Então eu preciso entrar no campo de qualquer jeito. E aí ele resolve ser Enrico Palazzo. E aí ele se veste de cantor de ópera pra cantar o hino americano. Cara, e canta o melhor hino americano de todos os tempos, velho. O cara mais desafinado do mundo. Senhoras e senhores, em nome da equipe California Angels e da cidade de Los Angeles, na ocasião da visita de Sua Majestade, queiram dar as boas-vindas ao astro internacional da ópera, Enrico Palazzo. Agora, em homenagem à América, o Sr. Palazzo canta o nosso hino nacional. Thank you. Como é que tu vai cantar o hino do país e fica na na na na? True in the land all free. Aí sai correndo. A polícia vai atrás dele. E aí depois ele se veste de juiz de beisebol, né, cara? E aí começa a palpar todos os jogadores, cara, em tudo que é posição. Não, mas antes disso, ele se empolga sendo juiz. Sim, se empolga sendo, né, juiz. Porque ele fala o primeiro strike, né? E aí todo mundo... Aí o pessoal aplaude, aí ele começa a se empolgar. Ele vira tipo estrela. Isso. Tem o final que chega o Norberg e aí... Ô, Norberg, você tá bem, não sei o quê. Ai, que bom. E aí ele dá um tapa no Norberg, o Norberg cai, se arrebenta lá embaixo de novo. E a mulher fala assim, ah, Frank, você é um cara tão legal. Não, não, antes disso, tá? Todo mundo começa a gerar uma briga generalizada no estádio inteiro. Ah, é, essa parte é muito aí, boa. Aí, sem querer, é porque assim, como é que o Ricardo Montalbán, ele conseguia, né, fazer, hipnotizar as pessoas para as pessoas virarem assassinas? É um dispositivo no relógio, é só isso, não explica porra nenhuma. Aí, sem querer, pisam no chaveirinho que ele usava pra ligar e ativa o dela. Aí ela vai, tenho que matar Frank Drebin. Aí quando ela vai matar ele, me mate, porque se você não me amar, a vida não faz mais sentido. Velho, aí a câmera do estádio filma ele, bota ele no telão. E as pessoas gigante. Começam a chorar. Assim. E as pessoas estão batendo, dando porrada umas nas outras. Ele começa a falar assim, você, eu não sabia o que era felicidade até o dia que te encontrei. E depois que te encontrei, eu descobri que a felicidade é algo doce, louro e não sei o quê. Aí todo mundo, velho, começa a parar de se bater, vai ficando feliz, assim. Aí daqui a pouco, né, começa a chorar e começa a se abraçar, velho. E começa a se abraçar. É, mas o interessante desse aí é porque eles mostram os inimigos se abraçando. Ah, é? Tem um judeu e um árabe lá. Isso, o comentarista e o narrador. Tem, porra, o melhor de todos é o carteiro e o cachorro. Não, eu acho legal quando o cara cai lá embaixo, aí vem, passa um carro por cima, aí depois passa um rolo compressor em cima do cara, depois uma banda, passa uma banda marcial assim, e aí eles assim, aí o Ed, nossa, Frank, que coisa horrível. Aí o Frank fala assim, é verdade, horrível. Aí o Ed, meu pai morreu desse mesmo jeito. Como assim, velho? Drebin, eu estava enganada quanto a você. Esta cidade, e acho mesmo o mundo inteiro, deve um grande favor a você. Nem tanto. E segunda-feira de manhã queremos vê-lo de volta ao esquadrão de elite. Agora promovido a capitão, é claro. Olha... Mas não me agradeça. Há mais uma pessoa aqui que deseja agradecer. Norbert! Oi, minha chapa. O médico disse que eu vou estar pronto para outra em uma semana. E voltará à polícia. Norbert, isso é maravilhoso! Frank, todo mundo devia ter um amigo como você. Ah, oh, meu Deus. Esse filme, ele tem muitas coisas especiais. Uma delas foi que, na época, a Priscilla Presley não tava deformada ainda, né? Por que deformada, cara? Não, hoje em dia, você nunca viu ela, não? Ah, cara, mas hoje não, em dia a mulher não, tá com... Aí. Todos os anos do mundo, né, velho? Não, agora manda aí, pô, porque a foto do MDB aqui tá tranquila. Não tá não, velho. Ela tá acabadinha. Você tá vendo as fotos dela na época que ela era parecida com a filha dela que deu pro... Deu não, né? Com o Michael Jackson. Naquela época ela era muito bonita. Agora vem cá, me explique uma coisa, antes da gente começar a entrar nos pormenores. A Priscilla Presley é ex-mulher do Elvis, não é? Só que, tipo assim, o Elvis casou, ele quando morreu, ele já tinha morrido, sei lá, uns 10 anos, quando esse filme saiu, em 88. Isso quer dizer que ela, quando ela fez esse filme, ela já devia ter mais de 40? Ela casou com ele, ela tinha 18 anos, cara. Ah, ela é de 45, pô. E por que ela é parecida com ele? Ah, bom, ela ficou parecida. Eu acho parecida, ela a cara dele. Ela ficou parecida depois, mas quando ela casou, ela não era não, cara. Ai, meu Deus do céu, tá certo. Aquela parte da abertura do filme, que tem a sirene, quando ele vai entrar na casa, você vê a sombra do que tá segurando ali a câmera. Ah, é? É. Depois vocês olham. Assim que vai entrar a casa, você olha do lado direito e do lado esquerdo, tá mostrando a sombra do guindaste. É muito bom. Agora, me assusta aqui ver que o Jerry Zucker é diretor do Ghost. É do Ghost, é. Ele mesmo. Do Ghost, cara. Do Ghost. É ele que é o diretor. Puta merda. E do Lancelot. Puta merda. Quem quiser saber mais aí, por que a gente não vai falar tanto do trio Zaz aí, do David Zucker, blá, a gente já falou sobre eles lá no nosso primeiro programa. Aperte o cinto, o piloto sumiu. Então, você não escutou ainda, vai lá. O primeiro programa... Ah, não, mas, pô, vou ouvir o primeiro programa dos caras. Deve ser uma merda. Não, é bom. Pode ouvir. É maneiro. Nada, é bom nada. É muito bom. A gente fala mais sobre o trio Zaz lá, a gente fala sobre um pouquinho mais sobre eles lá. Primeiro episódio do Jurassic Cast. Então, se você não escutou, como disse o Brunão, escute. Tá, o link tá no post. Olha os filmes de 1988, cara. Minha Noiva é uma Extraterrestre, Uma Cilada para Roger Rabbit, Rambo 3, Príncipe em Nova York, Duro de Matar, O Grande Dragão Branco, Quero Ser Grande, Os Fantasmas Se Divertem, Rain Man, Willow. Não, Willow não é filme. Ô, Roche! Vamos parar. Filmaça pra caralho. Peixe Chamado Wanda, Cocum 2 e o melhor de todos, cara, Nico Acima da Lei. Putz, esse é com o Steve Seagal. Isso. Esse é ruim, velho. Caralho, tem muito filme, que isso? Cara, o filme dos anos 80 é filme pra caralho. Safados, Hairspray, Crocodilo Dundee 2, Fantasma Contra-Ataco. Tem também, Cinema Paradiso. Ah, o Cinema Paradiso é de 88? É de 88. Puta ano, cara. É filme demais, porra.